Is it possible that you suffer from an excessive trust in rationality? Well, if you can't go by reason, what can you go by? Estamos no ar. Aqui é o quinto podcast do Fundação. E nesse podcast a gente vai falar de engenharia genética. Muita gente já escutou sobre isso, muita gente já viajou muito nesse assunto. Os filmes de ficção científica estão aí para alimentar toda a nossa grande imaginação de como é que isso pode chegar. E eu conto aqui com nossos dolinos participantes, uma equipe menor que a gente tem, mas whatever, vai dar para explorar bastante. Então vou deixar cada um se apresentar. Eu sou o Rodrigo Zotes, eu estou apresentando o podcast, eu faço publicidade na PUC, e é isso aí. Meu nome é Eduardo, biólogo, ação molecular. Bom, meu nome é Caetano, eu sou participante do podcast ali, a partir da segunda edição. Eu faço doutorado em computação, não tenho muita afinidade com esse tema, mas vamos discutir essas questões aí. Pelo que muita gente conseguiu pesquisar, o assunto é muito vasto. A gente vai tentar falar de coisas que talvez a gente não consiga comportar, mas a gente vai tentar deixar que as pessoas leigas não mais virem leigas. Então vamos começar a abordar os aspectos um pouco históricos e também técnicos da coisa. Começando assim sobre engenharia genética e mais especificamente biomedicina. Uma coisa bem interessante é que a modificação de alguns certos de genes ou de materiais, isso sempre existiu ao longo de toda a história. E isso pode ser muito ser encontrado em vários produtos que são bem antigos. Por exemplo, a cerveja, a agricultura, eles são ingredientes feitos através da manipulação de vários tipos de instrumentos. E ao longo do tempo isso foi aumentando em várias escalas. E a gente acabou agora com coisas tipo fertilizante, nitrogênio e controle de pragas, agrotóxicos. Todas essas coisas que obviamente não existem prontas na natureza, mas a gente acabou modificando elas e transformando em novos tipos de substâncias. E assim foi se levando constantemente. Os alimentos foram, assim, uma das principais coisas que surgiram, né? Só que ao longo do tempo a gente chegou num ponto bem interessante, que é um ponto de modificar seres vivos. Só que a ida até esse ponto foi algo bem devagar. Então eu vou deixar os outros aí mais familiarizados com o tema explicarem. Tocando em relação aos alimentos, tem um aspecto muito interessante, né? Porque a gente já manipula as espécies que a gente cultiva com a agricultura há muito tempo, só que essa manipulação não era em laboratório. Foi muito comum, e ainda é muito comum, a gente cultivar espécies próximas de batata, de cenoura, de morango, habilidade de polinização entre espécies, criando híbridos com as características que o agricultor tinha interesse. Então, ele tinha interesse no sabor de uma espécie, da outra espécie de batata, e aí ele cultivava as duas de uma maneira que fosse possível, então, a hibridização dessas duas batatas, torcendo para que o híbrido pudesse carregar, para que então a próxima prole pudesse carregar as características de interesse dele. Um processo muito demorado, porque não é com certeza que todas as características que ele tem interesse vão estar presentes no híbrido. A gente foi então aprimorando essas técnicas a ponto de a gente conseguir chegar a nível de laboratório. Então, primeiramente, a gente tem que ter o conhecimento do genoma da espécie que a gente quer trabalhar, saber quais são os genes, quais partes desse genoma são responsáveis por conferir aquelas características que eu tenho interesse. Então, esse gene aqui é responsável pela cor vermelha do morango. Então, eu quero morangos sempre mais vermelhos. Esse morango ser vermelho, eu gosto mais do gosto azedinho da outra espécie de morango. E aí, se você tem conhecimento, então, desse conteúdo genético, você tem que fazer então, essa manipulação de uma maneira mais eficiente, mais precisa, mais rápida. E apesar do custo inicial ter sido muito grande para a gente desenvolver essas tecnologias, sendo mais barato do que você ter que fazer grandes cultivos e esperar várias safras até você ter a espécie ideal que você queria inicialmente. Então, alimento eu acho que é um exemplo muito bom para a gente começar de como a gente começou a manipular o genoma, começou a manipular geneticamente os organismos, sendo em laboratório ou não. Uma coisa interessante é que, ao longo do tempo, enquanto foi se descobrindo como funcionava o DNA, eles conseguiram ter mais alguma noção de como funcionava, como seria possível de modificar o próprio genoma das estruturas. Então, ao longo do tempo, foi se percebendo de que certas partes do DNA que eram inicialmente descartáveis não eram tão descartáveis assim, e que continham mais informações do que a gente pensava. E lá pelo final da década de 70, lá pelo início dos anos 80, quando conseguiram unir os fragmentos de DNA e conseguiram separar as enzimas, a coisa realmente ficou séria. Eles conseguiram sintetizar substâncias com muito mais precisão e conseguiram começar a cortar certas substâncias e certas cadeias moleculares com muito mais precisão do que antigamente. E isso também gerou muita polêmica e muito interesse financeiro. Um dos grandes assuntos que surgiu pelos anos 90, durante o governo do Bill Clinton, foi o Projeto Genoma. E o Projeto Genoma era um projeto que ele pretendia decodificar genomas de certas substâncias e também conseguir tornar isso disponível para o público. Só que não foi bem assim que aconteceu. Uma das grandes polêmicas do Projeto Genoma é que queriam decodificar primeiramente o genoma humano, só que quem fizesse isso primeiro iria patentear. Então é uma corrida mesmo econômica. Quem fosse primeiro iria patentear a coisa, e isso era algo bem inimaginável, né? Isso deu muita, muita polêmica, e se eu não estou enganado, o próprio Bill Clinton, ele chegou a deu um shutdown assim, no projeto, porque ele viu que a coisa ia numa esfera bem bizarra, assim. Se alguém patenteasse o próprio genoma, Deus sabe o que teria acontecido. Então, ao longo do tempo, isso foi acabando sendo um pouco mais maturo, mas essa discussão ainda é bem delicada. Tá bem dizer qual que é o estado da arte nessa questão de manipulação genética e como esses experimentos têm sido conduzidos nesse momento? Quais são os recentes avanços nessa questão? Bom, os recentes avanços agora está se falando muito para os especialistas em biologia molecular, a técnica do CRISPR, né? Fora isso, vou puxar a sardinha pro lado que eu trabalho, de transposição. Então, como o Rodrigo comentou, por muito tempo, durante o projeto Genoma, o interesse inicial era o sequenciamento dos genes, a grande parte, a parte do genoma que não codificava proteínas, não era interessante. A gente foi percebendo que existe uma série de funções para essas regiões do genoma, funções regulatórias, de expressão gênica, e um desses candidatos que foram por muito tempo considerados genoma lixo são os elementos de transposição. E eles, hoje, ultimamente, eles têm sido muito estudados. O grupo com o qual eu trabalho, a gente trabalha num projeto maior, em parceria com um laboratório na França, e a gente utiliza esses elementos de transposição, que eles são sequências de DNA que têm a capacidade de se mover pelo genoma, marcador evolutivo. E um dos motivos deles serem candidatos a marcadores evolutivos é porque durante esse processo de mobilização, eles podem interromper a sequência de um gene, inserir numa região regulatória de um gene, aumentando a expressão desse gene ou silenciando esse gene. Então, também é uma área que está sendo bem pesquisada. Essa questão que a gente tem chamado de mobiloma, que são a parte móvel, a parte que se mobiliza do genoma. Eu acho que essas duas áreas aqui eu tenho mais contato, que eu acredito que tem dado muito um resultado muito legal. Eu já tentei ler muito sobre CRISPR, e pelo que eu consigo entender, é mais uma ferramenta de corte exato de enzimas. Porque pelo que eu entendi, o CRISPR ele utiliza uma certa proteína, a Cas9, e assim ele consegue usar como se fosse uma tesoura genética. Ele conseguiria cortar certas partes e inserir de outros seres ou de outros genomas, e isso conseguiria formar alguma coisa muito mais, digamos, potente ou resistente. Um dos grandes avanços que teve foi em 94, se eu não estou enganado, um dos primeiros tomates transgênicos, que ele não envelhecia tão rápido, ele ficava mais duro, maduro por mais tempo. Isso deu um boom muito grande, e algo também bem recente. É esse tipo de explicação que é o CRISPR, assim, pro pessoal leigo? Bom, pro pessoal mais leigo, então eu vou começar explicando de maneira geral como é que funciona o DNA, né? Então, a gente tem que parar para pensar que todo o genoma são formados por quatro letras, A, T, C, G. Formado por quatro bases, são quatro letras. Então, imagina um documento do Word, imagina um texto que tem só quatro letras em ordens variadas. Qual que é a vantagem do CRISPR? É a precisão dele em reconhecer esses padrões, esse que a gente tem. Então, durante o projeto Genoma, a gente descobriu, então, do genoma, quais são as letras que tem no genoma humano, quais são as ordens das letras. Aí a próxima etapa é você saber quem dessas letras fazem parte de um gene, tá? E depois, mais profundamente, a estrutura do gene. Passado isso, agora que a gente já sabe, então, as fronteiras do gene e a estrutura dele, quais letras A, T, C, G formam esse gene, a gente pode começar a manipular ele. E existem várias técnicas. A maioria das técnicas, elas são baseadas na forma com que os vírus se reproduzem, porque os vírus têm a capacidade de conseguir inserir material genético no genoma do hospedeiro. Então, foi estudado por muito tempo o processo de reprodução viral, e no caso do CRISP, que é uma proteína de uma bactéria, essa proteína dessa bactéria funciona como se fosse mais ou menos um sistema imunológico da bactéria. E o CRISP, então, seria um copia e cola, um Ctrl F do Word, então você consegue pesquisar qual conjunto de letras que você está querendo cortar, e a proteína, exatamente como o Zotz mencionou, a proteína Cas9, ela consegue funcionar como uma tesoura e cortar aquele pedaço, aqueles limites, o começo e o fim, e você retira aquele texto, aquela sequência de DNA que você queria. Aí você consegue, então, manipular as regiões. Cara, é muito bom poder entender isso, sério. Porque é muito se ler, só que ou muito se ler de uma forma superficial ou de uma forma muito técnica, e aí você não entende nada, absolutamente nada. Abrindo aqui, a gente entrou um novo participante agora, um novo mais velho, o nosso querido Regis. Chegou aí com um delay, mas bom que está entre nós. E aí, Regis? Bom, só me apresentando, né? Eu sou formado em filosofia, então eu sou o que fala mais tranquilamente, porque é o que menos sabe tecnicamente das coisas. O Regis é o nosso, assim, toca pro Regis, enche linguiça aí. Não, mas são ótimos pontos. Com papelão agora. Com papelão. Sim, mas enfim. Então, o interessante disso é que, assim, pergunta. O CRISP, então, ele é uma ferramenta de cortar, digamos, genomas bem específicos. Só que isso já existia antes, não existia. O CRISP nada mais é do que uma especificação disso. Porque vários outros elementos que a gente tem, como a insulina, a albumina, foram feitos da mesma forma, ou eles foram feitos tipo, de uma forma diferente, mais custosa, e que a gente pode utilizar algo mais fácil. Tipo, a gente tava fazendo tudo isso com Paint quando a gente não tinha Photoshop. Tipo, esse tipo de analogia que dá para ser feita. Mais ou menos. É que eu não tenho conhecimento pleno da síntese da insulina e da albumina, porque eu não me recordo de todo o processo, mas a insulina funciona um pouquinho diferente da maneira do CRISP. Vou dar um exemplo de uma doença humana e como ela poderia ser corrigida com o CRISP, para ver se fica claro. Então, a manipulação genética nada mais é, a termos leigos, do que um Word, um documento do Word. O erro no seu texto e corrigir ele. Então, uma das formas mais simples de mutação que a gente tem, porque outras são mais complexas de explicar, a gente chama de mutações pontuais. Então você tem uma troca originais. Então, como eu mencionei, a gente tem basicamente quatro letras compondo todo o genoma, A, T, C, G. E elas estão numa determinada ordem. Ali era para ser A, T, C, G, sofreu uma mutação e tem A, T, C, A. Tendo essa mutação, você pode ter uma proteína defeituosa. Você pode não ter a produção dessa proteína. E no caso de humanos, a gente tem o caso da talassemia beta e da anemia falciforme, tá? Então, a gente sabe hoje, pelo menos para essas doenças, aonde no genoma que está o problema. A gente conseguiria, então, fazer uma tesoura específica para essa região onde está o problema e conseguir trocar essa base que está com defeito. Letra que está no lugar errado, trocar pela letra correta, pela letra que vai fazer a proteína estar no seu estado normal novamente. Tem sido feito em alguma aplicação? Pelo que eu andei lendo, já foi usado para HIV, tem sido testado para malária, mas no caso da malária, eles estão manipulando o mosquito para o mosquito se tornar imune ao vírus, ao parasita da malária. Isso tem algo a ver com mutações, não tem? Porque mutações, às vezes, é randômico. Então, é muito difícil de tu mapear quando vai acontecer uma mutação em um ser humano. Mas, como tu falou, existem alguns tipos de doença em que tu conseguiria cortar isso. Existe uma diferença entre isso que tu falou e mutações Então, no caso do CRISP, o carro-chefe da propaganda deles é a precisão que ele tem. As outras técnicas, não que elas não eram precisas, o problema era o tempo que levava para você conseguir aplicar a técnica. No caso do CRISP, ele acaba sendo mais rápido do que outras técnicas, e a chance de sucesso é maior. Em comparação com outras técnicas, é como se o CRISP fosse um tiro de sniper, e então é certeza que você vai acertar o alvo mesmo de longe. Outras técnicas poderiam ser, a grosso modo, para que é um tiro de pistola. Então, de perto elas podem acertar, de longe tem aí seu desvio, alguma coisa assim. Então, a questão de mutação depende de que nível que a gente está falando da mutação. Se for nesse nível que eu falei, o CRISP eu acredito que seria uma técnica interessante para a solução desses problemas. Então, mutação de troca de base e tudo mais. Existem mutações que a gente chama de mutação a nível cromossômico. Então, agora eu vou fazer uma analogia com o Lego. Imagina que você encaixou o Lego ao contrário, ou que você encaixou a peça de Lego igual Tetris, não encaixou certo a peça. Isso é a nível cromossômico. Então, não necessariamente é o nível de bases. Esses problemas são mais difíceis de serem solucionados, que é no caso da síndrome de Down, por exemplo. A síndrome de Down, ela é uma mutação no nível cromossômico. Então, você tem uma mudança estrutural do cromossomo. E você corrigir isso é um pedaço muito grande do cromossomo para você conseguir corrigir isso de uma vez, assim, vamos dizer assim. É muito bom entender essas coisas. Isso também se relaciona com o que eles estavam fazendo com vários mosquitos ao longo do mundo, não? Eles estavam modificando esses mosquitos para, por exemplo, os mosquitos que carregam a malária não carregarem mais malária, e colocaram, se eu não me engano, genes dominantes neles. Então, quando eles reproduziam, eles conseguiriam, digamos, não permitir que a malária passe para a próxima prole. E isso, em algum tempo, iria extinguir os mosquitos. Isso é possível mesmo? Isso tem acontecido? Porque eu lembro que até alguns anos atrás o governo brasileiro, ele recebeu esse tipo de mutação, e aí ele lançou vários mosquitos ao ar livre, e um ano depois teve um surto de casos de malária, assim. Não sei se relaciona. Existem várias, por exemplo, a Unicamp estava desenvolvendo um mosquito da dengue, no qual ele era estéril, e isso ia diminuir, então, a população original de mosquitos, porque a fêmea ia não ia ser possível ela se reproduzir, e normalmente a fêmea pica para maturação dos ovos. Como é que funciona, então, no caso da malária? Nesse caso do mosquito da dengue estéril, para você conseguir diminuir a população de mosquitos, você vai ter que colocar uma população de mosquitos machos estéreis muito grande. Então, você vai ter que colocar, não sei, vai, 100 mil mosquitos. Imagina uma vilinha da África com malária, tem meia dúzia de gente, você colocar 100 mil mosquitos. Então, por mais que o pessoal não morra de malária, no mínimo vai morrer de alergia, ou vai passar raiva. No caso, quem transmite a doença é a fêmea, né? Isso. No caso da malária, não é o famoso Aedes aegypti, tem um nome, Anopheles, eu acho. Isso, Anopheles. Não é isso. O mesmo da dengue, que é o... Não. Aquele das pintinhas, como é que é o... O Aedes aegypti. Aí, no caso da malária, o que acontece? Com essa nova técnica do CRISP, como o Zotz mencionou, aquilo que a gente aprende na escola, de Azão, Azinho, que a gente chama de genética mendeliana, esquece tudo isso. Tem um termo técnico que eu vou mencionar aqui, mas a grosso modo chama gene drive. Então, o que acontece? Essa sequência que eu coloquei, malária, é certeza que ela vai passar para a prole e para todos os outros mosquitos. Então, não tem aquele negócio de azão-azinho, recessivo e dominante, será que passa? Vamos fazer a conta que tem um quarto de probabilidade. Nesse caso, a minha sequência aqui com resistência, é certeza que ele vai passar dentro dele. Precisar de uma população de mosquito modificado muito menor para o mosquito estéreo. Então eu posso começar com uma população de, sei lá, 50 mosquitos. E aí, com o tempo, a população de mosquitos que carregam a malária vai diminuir naturalmente. Parece simples na prática, mas isso tem dado certo, tipo, isso tem acontecido. Eu tenho escutado de vários casos, alguns que foram até bem melhor do que se esperava, assim. Tem dado certo, mas tem algumas implicações. Essa técnica que eu comentei, que certeza que vai passar a minha sequência de interesse para frente, um porém. O limitante é o tempo de geração. O que é tempo de geração? É quanto tempo o animal, o ser vivo, ele demora para nascer, chegar à fase adulta, se reproduzir. Então, inseto, de uma maneira geral, tem o tempo de vida. O inseto nasce rápido, já chega à fase adulta rápido, já deixa bastante descendente. e morre. Um elefante ou um humano, a gente tem tempo de vida, tempos de vida longos. A gente, até chegar à nossa puberdade, a gente demora 15 anos para se reproduzir, vai aí mais uns 15 e olha lá. Então, qual que é a implicação disso? Eles estavam estudando essa técnica para combater espécie invasora. Então, um exemplo que foi dado num TED era de a carpa asiática. Ela é uma espécie invasora nos Estados Unidos. E peixe, proporcionalmente com outros animais, tem um tempo de geração relativamente curto, dado a técnica de manipulação dessas carpas asiáticas para acabar nos Estados Unidos. Mas qual que é o problema? Hoje, com a globalização, você não tem mais fronteira geográfica que delimite. Às vezes o cara está pescando ali naquele lago onde tem carpa nativa e carpa asiática, e ele acaba levando uma dessas carpas modificadas para a Ásia, por exemplo, onde a carpa asiática é nativa. E aí o que acontece? Com o tempo você corre o risco de extinguir a espécie. E não era esse o objetivo original. Então a técnica tem os prós e os contras, entendeu? Hoje, a gente vai, daqui para frente, com o avanço dessas técnicas, a gente vai ter a capacidade de manipular as espécies ao nosso bel prazer, sendo pessimista, né? É interessante. Uma das grandes áreas também que isso tem surgido, assim, como todo mundo sabe, e como é muito polêmica, é também os alimentos. Já surgiram há algum tempo alguns alimentos modificados, como eu expliquei, do tomate há algum tempo, e isso foi evoluindo. Uma das grandes contras, quer dizer, de utilizar agrotóxicos é que com a modificação do genoma de alguns alimentos seria muito mais barato, depois de algum tempo, é claro, para produzir esses alimentos, e também seria mais eficiente, menos risco de contaminação, etc., para produzirem eles. Só que isso já deu em muitas tretas. O agrotóxico, todo mundo sabe que ele é uma das formas mais eficientes de se conter pragas, mas sim, claro, ele também tem seus problemas. Recentemente teve até um problema com as abelhas, que teve as abelhas que começaram a morrer loucamente nos Estados Unidos e tentaram encontrar o porquê disso, e tem vários fatores. Mas um deles, principalmente, é que elas viviam, as colmeias ficavam perto de grandes plantações com agrotóxicos, e esses agrotóxicos, eles confundiam as abelhas. Se eu não estou enganado, as abelhas, assim como as formigas, elas conseguem se localizar e se identificar umas às outras por feromônios. Então, às vezes, elas feromônios, elas conseguem se localizar, etc., e percorrer certa distância. E esses agrotóxicos bugavam completamente os feromônios delas. E aí elas perdiam a ideia de onde é que elas tinham que voltar, onde é que era a colmeia delas, onde é que o que elas tinham que fazer na vida. E aí elas, não sei, cometiam suicídio e morriam. E, enfim, sim, temos grandes barreiras nos agrotóxicos, mas os transgênicos é uma das principais, digamos, ápices que a edição pode chegar. Só que é bom tomar cuidado, porque os transgênicos não é a edição de genoma, são coisas diferentes. Eu vou deixar aí nossos especialistas explicarem, antes que eu cometa, né, erros fatais. Faça as honras, eu continuo, mas pode explicar. Não, eu não sei. Pode falar. Por favor. Eu faço muito bem. Então, basicamente, existem duas formas com que a gente pode manipular os alimentos. Uma é a mistura de espécies, tá, do mesmo gênero. Então, vamos falar assim, o gênero batata. A gente tem a batata doce, a batata inglesa, a batata não sei o que lá. Então, eu quero uma batata que ela tenha a cor da batata doce, só que eu quero que ela tenha o tamanho da batata inglesa. Então, o que que eu faço? Eu vou plantar as duas e eu vou torcer muito para batata doce se interessar na batata inglesa e as duas fazerem um filhinho, tá? Isso nos termos mais leigos possíveis. E aí o que acontece? O híbrido dessas duas batatas, ele pode carregar algumas das características da batata doce e algumas das características da batata inglesa. Não necessariamente essas características vão ser a que eu estou interessado. Então isso vai demandar que eu repita esse processo várias vezes até chegar no resultado esperado. O que acontece? Hoje a gente chegou num nível que a gente consegue então fazer esse processo no laboratório. Então se eu tenho conhecimento do genoma da batata doce e eu sei qual que é o gene que confere a cor roxa à batata doce e eu sei qual é o gene que confere o tamanho à batata inglesa, eu posso então criar uma terceira batata só com as características que me interessam no laboratório. Então isso evita de eu ter que ficar plantando batata, para sempre até chegar à espécie que eu tenho interesse. E tem a outra forma, no qual a gente então pega um pedaço de um DNA de um organismo exterior, ou seja, ele não é do gênero batata, ele não é da família da batata, que é no caso o que acontece no milho. Então eu tenho o DNA, eu tenho a sequência de uma bactéria, de um bacilo específico, que confere resistência, então, a algumas pragas. E eu inseri, então, essa sequência no milho, e a partir dessa sequência, agora o milho é capaz de produzir uma proteína que confere resistência a essas pragas. Essa resistência pode ser, por exemplo, sei lá, o gosto ruim no milho. Então, a praga vai lá, come o milho, não gostou do gosto, não come mais. É um exemplo hipotético. Então, essa manipulação, você está pegando, então, uma sequência de um organismo que não é parentado, não é relacionado, não são próximos. Você está pegando de um outro organismo. E no caso, então, do outro exemplo que eu dei, são coisas que a gente já fazia na agricultura, a gente só otimizou fazendo em laboratório. Então, basicamente, são essas duas formas com que a gente manipula os alimentos hoje, geneticamente falando. Óbvio que existem outras formas de manipulação que o pessoal esquece. A maioria das águas de garrafinha que a gente toma não são águas naturais. Por exemplo, a Nestlé, ela desmineraliza a água, então ela transforma a água em praticamente uma água destilada, para colocar só os minérios, os sais minerais, que é interessante para ela. Entendeu? Nos Estados Unidos era muito engraçado, porque quando eu cheguei lá, eu vi as pessoas tomando água vitaminada. Então, é muito complicado a gente falar assim, o transgênico faz mal, o alimento modificado faz mal, quando a gente está tendo, por exemplo, sobrecarga de vitamina, por conta que a água tem vitamina, o leite está vitaminado, o feijão é vitaminado, o arroz é vitaminado, não sei o que, é modificado para ter mais proteína. Então, você está tendo sobrecarga de um monte de coisa, e aí fica meio, vamos dizer assim, fica meio nublado, meio nevoado, você conseguir entender de onde veio, então, a doença, se é realmente do alimento modificado, geneticamente modificado, ou se são desses outros 1000 alimentos que também foram modificados, mas de outras maneiras, com adição de vitamina, por exemplo. Mas nesse caso da adição de vitamina, você teria, talvez, um controle maior sobre o que está acontecendo, não é? Porque se você modifica geneticamente, desculpa se eu tiver... Mas não sobre a ingestão. Se você faz uma modificação genética, você pode ter outras características associadas a esses genes que você manipulou e que você não sabe o que está acontecendo. Isso não seria possível? E, adicionando, além disso, nós não podemos deixar de comentar que além dessa questão de saúde, a introdução dessas espécies em plantações ou em criações, ela pode também causar alguns problemas ambientais ao competir com outras espécies. Né? Eu vi alguma coisa do tipo quando eu estava lendo sobre isso. Então, o que você teria a dizer sobre isso? Bom, concordo com você. O problema, como o Regis mencionou, agora acertei o nome, é ingestão. Qual o problema? A gente sempre acha que quanto mais vitamina, melhor. Você chega na farmácia, tem o Cebion de vitamina C de 100mg, 200mg, chega até 1 grama. A gente só absorve vitamina diariamente. De vitamina C. Então não tem sentido ninguém comprar um Cebion de 1 grama, entendeu? E isso acontece com muita frequência. Nos Estados Unidos... A urina é de luxo, né? Pessoal brasileiro. Então, a vitamina C, você tem o luxo dela ser solúvel em água e sair no xixi. Agora, você tem um monte de vitamina que é solúvel em gordura, e então ela não é excretada. Vitamina A. Pode dar toxicidade. O que acontece? Você vai ter uma hipervitaminose, vai ter doenças por excesso de vitamina. Eu vou dar o exemplo dos Estados Unidos de novo, porque lá você chega num Walmart da vida, é muito acessível você comprar um polivitamínico, mais um shake de proteína da Herbalife da vida, e aí você refeições. Você está tendo uma sobrecarga muito grande. Quanto, então, ao ponto que, fora a questão de saúde, a questão ambiental que o Caetano apontou, um dos motivos, eu totalmente a favor dos transgênicos, é a questão da produtividade. Então, o que acontece? Eu acho que se utilizar a técnica dos transgênicos, técnicas de agricultura corretas que deveriam ser usadas com alimentos transgênicos, você diminui muito o risco. Então, por exemplo, eu sou um agricultor, tenho as minhas terras e uso alimentos não modificados, então eles são naturais. Se eu tiver uma chuva muito forte, mudança climática muito forte, ou alguma praga, cada vez mais eu vou querer ter mais terras para produzir e ter a mesma produtividade que eu já tinha, para compensar minhas perdas. Então, tecnicamente, eu tenho que desmatar mais para ter mais espaço para ter a mesma produtividade, visto que a gente está enfrentando problemas de mudança climática e todo o resto. O alimento transgênico, eu vou conseguir, tecnicamente, como eu aumento a produtividade, porque ele é mais resistente a pragas, ele é mais resistente a mudança climática, dependendo da espécie que a gente está falando, da modificação também, então eu teria a mesma produtividade na mesma área. Eu teria aumento de produtividade na mesma área. Então eu não preciso aumentar a minha fazenda, por exemplo, para ter uma boa produtividade. Eu conseguiria naquela mesma área. Quanto aos danos ecológicos, uma das técnicas que são ensinadas a quem utiliza dessas sementes, a própria Monsanto tem disponível um manual no site dela, é se fazer uma zona de segurança. Então você tem a sua plantação, imagina um retângulo grande. Você teria então uma borda nesse retângulo, que seria onde você fosse... Nessa borda você plantaria a espécie sem modificação. Nessa borda você vai plantar a espécie sem modificação, para que você não cause uma pressão seletiva, então para que você não aumente a chance da praga se tornar resistente ao seu alimento transgênico e atacar o seu alimento transgênico. A praga vai atuar só na borda, nos alimentos normais. Você deu comida para ela, ela vai ficar na dela, então você diminui o que a gente chama de pressão seletiva. E você está fazendo então a manutenção da técnica do transgênico. Se você só jogar a planta transgênica lá, a Deus dará, e não utilizar dessas técnicas, com o passar do tempo, você vai perder a técnica do transgênico, porque você vai ter pragas, você vai selecionar então as pragas. Então, vou dar um exemplo. Você tem uma formiga que ela come as folhas lá da minha plantação. E aí eu estou usando agora uma espécie de uma folha modificada que o gosto não é boa para a formiga. Acontece que então eu vou estar selecionando uma subpopulação dessas formigas que não se importam com o gosto ruim da minha folha. Como elas vão ter uma disponibilidade maior de alimento, porque elas vão comer as folhas modificadas, elas vão ter mais chance de se reproduzir e mais chance de sucesso, e não gostam do gosto da minha folha. Então a população dessas formigas que não se importam com o gosto vai aumentar. Vai chegar um tempo que não importa a minha folha ser modificada ou não. Direi das boas práticas dessa tecnologia. Precisa haver um cuidado e uma padronização bem cuidadosa para poder aplicar isso de uma forma mais segura, né? Só que cuidar e administração que... cuidadosa. Hein, Eduardo? As técnicas que não usam transgênicos também precisam tomar cuidado para não criar resistência, etc, etc. Eu acho que a tua posição talvez possa ser de defender os transgênicos. Talvez tu tenha evitado de comentar que há muita histeria contra os transgênicos. É uma questão política muito forte e muitas vezes tem muita base, né? Ou seja, o pessoal... fica procurando anomalias estatísticas, e se tiver uma amostra grande sempre vai aparecer, né? E muitas vezes a origem desses problemas não é muito clara e começam a se criar mitos que são distribuídos pela internet. A maior bronca que eu conheço é com o Roundup Ready, né? Que é um agrotóxico para soja, né? Então tem uma soja que foi desenvolvida para ser resistente àquele agrotóxico. Tecnicamente a vantagem é, tu pode usar mais daquele agrotóxico e usar menos de outros. A quantidade total acaba sendo menor, fica mais barato para o produtor. Ele gasta menos com agrotóxico, o ambiente fica menos estressado com agrotóxico, e como aquela variedade de soja é resistente, aquele agrotóxico pode-se usá-la naquela quantidade extrema, porque sem usar os agrotóxicos desse tipo, você tem que fazer é usar vários diferentes agrotóxicos para matar ervas, principalmente. O maior problema são as ervas daninhas, né? E outras situações também. E aí é toda uma briga, porque é uma grande empresa, questão multinacional, grandes empresas são más por definição, a questão dos transgênicos aí entra em competição não por serem transgênicos, mas por serem capitalistas. E aí o tipo de discussão que se estabelece nem é mais sobre uma questão técnica, é mais realmente uma briga política. Sim, ó, vou dar um exemplo muito bom sobre essa questão que você falou de ser política. Há uns anos, acho que eu esqueci qual década que foi, mas faz alguns anos. Não sei se você já ouviu falar sobre a Primavera Silenciosa. Então, foi um livro escrito pela Rachel Carson, tá? Ela era uma bióloga, foi autora de alguns livros. E, na época, o agrotóxico que imperava era o DDT. Uhum. Eu soube, sim. Existem documentários do DDT que os governos, eles investiam muito no DDT. Tão seguro que tem um vídeo do agricultor sprayzando o DDT no mingau e comendo esse mingau, para provar que era muito seguro. Por que se chama Primavera Silenciosa? Porque quando chegou durante a primavera, não se ouviam seus pássaros mais. Os pássaros que se alimentavam das sementes vizinhas ou das plantas que foram contaminadas pelo DDT, morreram. Aquela população de pássaros da região onde ela morava. A própria Rachel Carson morreu de câncer. Então, quando ela lançou esse livro, foi uma briga política muito grande para ela convencer as pessoas que o DDT era maléfico. E só foram levar ela em consideração anos e anos e anos e anos depois, até o DDT ser proibido. Quanto à questão das técnicas normais, funciona a mesma coisa com os agrotóxicos. Você usar um agrotóxico hoje, indiscriminadamente, de uma maneira ou de outra, você vai acabar inutilizando ele, porque você vai ter pragas resistentes a esse agrotóxico. É o mesmo princípio, isso daqui é evolução básica, é o mesmo princípio do antibiótico. Usar o antibiótico indiscriminadamente permitiu com que os vírus e bactérias se tornassem resistentes. Hoje a gente já está na terceira, quarta geração de antibióticos. Tem algumas bactérias que não faz nem cócega mais uma penicilina, porque se tornaram resistentes. No caso do DDT, o problema não era tanto que ele fosse tão agressivo para o ambiente por si, é que ele tinha uma meia-vida muito longa e ele se acumulava no fígado, principalmente dos predadores, e anos não tinha realmente grande problema. Essa controvérsia do câncer da Rachel, inclusive, não é uma coisa rara, né, das pessoas terem. Então, tem hoje, né, as empresas que trabalham nessa parte de modificação da genética dos alimentos, eles alegam que é uma alternativa mais segura do que o uso indiscriminado dos agrotóxicos. Então a gente tem, só que ainda tem tipos de modificação, né? Então essa modificação que você citou da soja é a principal que o pessoal costuma cair matando em cima dela. Porque, por exemplo, você tem a modificação do trigo para ele ser mais resistente a mudanças climáticas. Você não ouve o pessoal falando mal. Conhecimento de algum protesto ou coisas assim por conta do trigo modificado. Mas tem também um caso muito das alergias associadas com o milho transgênico também, né? Mas por exemplo, eu nunca ouvi o caso de alergia ao milho transgênico no Brasil. Não tenho essa experiência. Mas nos Estados Unidos, o porquê que pode ser um agravante? Tudo lá é adoçado com xarope de milho. Uhum. E é o milho transgênico. What? Entendeu? Então você tá tendo todos os refrigerantes nos Estados Unidos são milho. A gente usa cana-de-açúcar, entendeu? E tem um episódio muito, muito interessante que envolve o McDonald's, né, que vende batata pro McDonald's. Ela desenvolveu uma espécie nova de batata, tá? Eles chamam de Nate Potato. É uma batata que ela... Já bateram a batata e ela fica preta onde bateu a batata, onde está descascada? Uhum. Então, a batata deles, no caso, o McDonald's, se uma batata dessa fica pretejada, eles não compram. Joga fora essa batata. Ela não é revendida, ela é jogada fora. Então, você tem um desperdício de comida muito grande. A batata deles, ela demora para ficar escura. A batata deles, quando ela é frita, ela fica afiada do que a batata. A batata normal não precisa adicionar nenhum químico para a batata ficar com a textura, com a crocância ou com você quer. E a batata, quando ela é a batata normal, quando ela é frita no óleo, lá naquela temperatura, ela gera substâncias que, com exposição prolongada. E no caso dessa batata modificada, não. Ela aguentava temperaturas bem superiores, que são as temperaturas que os óleos de fast food usam. O McDonald's se recusou a utilizar dessa batata contra a política do McDonald's utilizar de alimentos transgênicos. Então, tá aí uma grande ironia, né? Quem vende em hambúrguer de minhoca, né? Brincadeira. Mas aceitam utilizar, entre eles alegam ser transgênico. E no caso dessa batata, é justamente o exemplo que eu dei. Ela não foi adicionado nenhum gene de um organismo. É tudo mistura de taças mesmo de famílias. Então eu peguei a textura de uma batata, a crocância de outra, e eu fiz em laboratório, que foi a justificativa da empresa. Não, a gente não está fazendo um transgênico, a gente só está acelerando o processo que já é feito na agricultura em laboratório. É que a questão política que está envolvida aí, ela é muito poderosa, né? As grandes empresas querem vender para o maior número de pessoas possível, né? E se a vantagem técnica de um transgênico não superar a desvantagem política e os riscos de, sei lá, de como é que se chama? Quando o pessoal faz campanha contra, agora me escapou o termo, não vale a pena. Tem até, fugindo um pouco ao escopo da nossa discussão, a questão de que as empresas tendem a tentar atender ao kosher, ao não sei o que dos muçulmanos, todas as restrições, fica mais barata para elas evitar briga com esse pessoal para poder vender para o grupo mais. Então, ia ser para o consumidor comum mais vantajoso que eles buscassem as alternativas mais baratas e eficientes. Para a empresa, é mais barato e eficiente não comprar briga com ninguém. E aí nós temos toda. Principalmente o McDonald's, né? Que já tem a fama de ser. Do mal, né? De ser do mal. O cara ainda vai pegar, sair na primeira página do jornal, né? McDonald's usa transgênico. Oh, meu Deus. Mas falaram mal do Donald Trump, então eles ganharam alguns pontinhos, depois negaram. Tudo isso tem um jogo muito complexo, né? Complicado. Sabe o que eu acho que vai acontecer? O maior problema de tudo é quando eles começaram a fazer água transgênica. E aí eles vão começar a fazer água gourmet. Vocês conseguem imaginar como vai. Nossa, eu vou gourmetizar água demais, cara. Vai ser, tipo, além do que eu consigo aturar. Mas eu já acho que está num estágio de gourmetização da água, porque eu já vi um odor de águas. Vamos começar com uma água mais leve, chegar até eu água mais... Eu vi esse vídeo, cara. Eu vi esse negócio, eu vi esse pelo vídeo. Pelo amor de Deus. Cara. Ah, vontade de beber. Nossa. Você fica preocupado com a água? Você sabia que já foi indicado dimorfismo sexual em peixe? Ou seja, peixe que era para ser macho, um órgão de peixes fêmeas por conta de hormônio na água. Porque peixe é extremamente sensível a hormônio. Esse hormônio, da onde que vem? Anticoncepcional, o resto de anticoncepcional que sai na urina das mulheres acaba caindo no lençol freático. Não, sério. É sério. O Prozac também tem. Caralho, o princípio ativo do Prozac também ele é detectado nos lençóis freáticos, porque tem muita gente usando, né? E os metabólicos usando, a parte sai direto. Minha vida é longuíssima. Cara, lembra então, toda vez que você comprar anticoncepcionais, vocês estão esterilizando peixes. Vocês estão mudando o sexo dos peixes. Gente, é uma responsabilidade. Isso a gente sabe em peixe. Imagina a multidão de homem com peitinho que vai ter daqui uns anos. Pois é, tem a neura com relação aos alimentos à base de soja, né? Que nos alimentos processados é muito grande, né? E todo o impacto da feminilização da população masculina e tal. Sim. Um pouquinho de alimento para outra questão de manipulação. E aí eu queria adicionar o Caetano aqui. Ele falou que faz doutorado em computação, né? Sim. Que você tem a privacidade de dados. Como? Sobre privacidade de dados. Certo. Onde eu quero chegar? Ah, sim. Você dados tem médicos, agora, né? Tá chegando num nível que você entra no site do NCBI, que é um banco de dados científicos, e lá tem hospedado genomas de diversos organismos, humano, de rato, de inseto. Então você tem tudo isso disponível. Hoje o processo de sequenciamento do genoma se tornou muito barato. Antigamente era muito caro porque era tudo feito na mão, praticamente, né? Dentro das novas técnicas, a gente barateou muito que no futuro esses dados, você vai poder sair do hospital, o recém-nascido, com um CD, com um pendrive. É, isso eu acho complicado. Né? Manual do usuário. É complicado. É, imagina, sei lá, um plano de saúde. O plano do cara sabe que você vai ter alguma doença e... quando você tiver 30 anos. Como é que fica, né? O modelo de negócio deles é em cima da incerteza. Mas se eles sabem o que vai acontecer, e você também sabe, não tem mais, né? Eu acho difícil. Mas eu se por outro lado, você consegue... Direito, tá? Oi? Não. Eu sou do direito e eu queria comentar o seguinte. E eu vou prender todos vocês. De vista do seguro, né? É uma vantagem ter esses dados, não necessariamente para excluir, porque a legislação pode vedar essa exclusão, é o que acontece na maioria dos casos, mas definir qual vai ser o custo para ele poder... Exatamente, é esse que é o problema, já que a regra vai ser dividir esse custo, ou seja, porque o grande problema das companhias de seguro ou de plano de saúde é a seleção adversa que está envolvida, o chamado market for lemons, né? Eu chamaria de mercado de abacaxis. Como a gente inclui os abacaxis no mercado? Então, eventualmente só por legislação. É proibido excluir as pessoas que têm doenças genéticas. A taxa é X e ou vocês têm que arcar com prejuízo e distribuir entre a população, ou esse prejuízo vai ser suprido através de captação via tributação e repasse do Estado que proíbe a exclusão para as companhias de seguro. Mas não é um bicho de sete cabeças. A pessoa também vai saber que ela não vai ter um problema sério, ou que ela tem uma probabilidade baixa de ter um problema sério. Então, o lado ruim saúde, que ela vai saber já é que vai economicamente ter. Complicado. Né? Então, é uma questão delicada, se você for pensar bem. Só nesse caso. É claro que tem um lado bom, você consegue prevenir essas doenças e já atrapalhar um tratamento adequado desde o começo, né? Mas, sim, eu acho complicado. Agora, a questão que o Eduardo estava falando seria sobre a privacidade? Uma coisa que tem relação não com evitar a doença, fazer uma engenharia genética para evitá-la, mas através do conhecimento de quais proteínas aquele gene vai... definir a produção ou a não produção. Tratamentos podem ser, uma vez que o conhecimento da questão genética seja mais precisa, a questão proteinômica seja mais precisa, os tratamentos também podem ser mais precisos, mais específicos. E aí tem a questão... Você pode começar também mais cedo, né? Já a tratar. É um diagnóstico muito precoce, digamos assim. Né? O feto tem trissomia do par 21. Vamos ter que ir, né, conforme a questão, ou... Que tipo de tratamento de proteínas que vão estar ali nas diversas fases de desenvolvimento monitorar para que elas não façam as alterações que aquela genética vai definir, tanto da parte neurológica como até a questão da palma da mão, né? Vocês lembram do caso da Angelina Jolie ter retirado a mama? Sim, preventivo, né? É justamente por conta de uma forma do câncer de mama que é genético e é possível de ser identificado. Então... você tem aquela mutação, eventualmente você vai ter câncer de mama. Então, faz operação antes ou vamos esperar para ver se vai ter alguma forma de tratamento não tão invasivo daqui uns anos? Então, teve um caso de a mãe teve o câncer e era por conta genética. A mãe teve que fazer a cirurgia porque ela descobriu após o câncer que era por um fator genético. E a filha não quis fazer o exame. Eu prefiro não saber e esperar ter um possível tratamento no futuro. Agora e ficar com a angústia de trata ou não trata, faz a cirurgia agora ou não. Teve uma coisa aqui que a gente está tendo um streaming por YouTube, né? Eu espero que as pessoas estejam vendo que tem um chat ali do lado. E um dos participantes aqui, o Igor, ele tocou num ponto desses. Cirurgias genéticas vão ser possíveis em algum ponto. E o Felipe Batista comentou algo que eu sempre quis saber. É possível qualquer pessoa sequenciar o seu genoma? Como é que isso é feito e quais são os benefícios? Porque eu já ouvi falar que isso é barato de se fazer, só que eu não sei o quanto. Eu já cheguei a ler que é possível fazer isso em casa, mas eu não pesquisei mais. Enfim. Olha, em casa, não. Não tenho conhecimento. É possível fazer extração de DNA, por exemplo, de morango, de kiwi, em casa. Isso é um experimento da biologia que a gente faz para aluno de ensino médio, de ensino fundamental, para mostrar o DNA. Até porque, no caso do morango ou do kiwi, o DNA deles os cromossomos são gigantes. Então, você mostra a minhoquinha branca lá boiando na água e você fala, olha, isso aqui é DNA. Agora, apesar do processo de sequenciamento ter barateado, é diferente de dizer que ele é barato. Ele está muito mais barato do que foi na década de 90, 80, no começo dos anos 2000. E também é igual exame de paternidade. Exame de paternidade era um absurdo de caro. Hoje é relativamente acessível, entendeu? Parte do mesmo princípio. É, eu falo isso porque os equipamentos para sequenciamento e o profissional habilitado para fazer isso é caro, independente de estar menos caro. Então, não é aqui no Brasil, por exemplo, quem detém a maior parte desses equipamentos são as universidades públicas, porque as pesquisas acontecem dentro das universidades públicas. Mesmo assim, não é todo laboratório de genética ou de biologia molecular que possui um sequenciador. Então, normalmente o que a gente faz é extrair o DNA e envia para uma empresa para ela sequenciar para a gente. Foi o que o Igu acabou de falar aqui. Ele falou, Estados Unidos, você pode pedir teste de DNA e eles entregam o kit na sua casa e depois você manda as amostras para o laboratório. Já seria algo assim? Isso. Então, isso é possível. Então, eles vão te mandar um kit com um potinho pequenininho com as instruções de como retirar a amostra. Essa amostra pode ser de célula da bochecha, então você passa um cotonete ali, você manda para a empresa, eles vão fazer todo o processo de extração, amplificação e sequenciamento do seu DNA. Não é você que faz. E qual é a vantagem disso aí? Tipo, tá, ok, sequenciei agora. Agora, hoje, 2017, nada. É legal para você. Legal. A questão da cirurgia genética, né? Eu não sei o que o Igor Araújo quis dizer com isso, porque eu também não conheço se essa é uma expressão canônica dentro da área, mas tem aquela questão de eles usarem um vírus para alterar um gene naquela condição, que eu não me lembro agora o nome, que é fibrose cística, né? Que a pessoa produz muito muco no pulmão e acaba morrendo precocemente por conta disso, né? Então, eles faziam a pessoa inalar, sei lá, com bastante daquele vírus, que então estava programado para alterar um determinado trecho do código genético das células epiteliais ali da traqueia, dos brônquios, sei lá. E isso, então, acabava não mudando o código genético da pessoa, mas daquelas células, né? E acho que não tinha rejeição. E a condição melhorava, talvez porque não afetasse todas as células, enfim, né? Mas tinha um efeito importante na melhora da qualidade de vida dessas pessoas. Eu não sei quanto sucesso isso realmente teve, que problemas isso também envolveu, sei lá, de repente durava pouco tempo e depois não funcionava mais, mas eu li alguma coisa nesse sentido há uns 4 ou 5 anos. Então, complementando a resposta do Regis, quando a gente tem manipulação genética, dá a impressão que você manipula uma célula, só tem que pensar que é o seguinte, a gente tem milhões de células no corpo, e todas as células possuem o código genético, certo? O que acontece? Como é que, se você tem, não elas todas têm a informação completa, mas algumas vão ter como se fossem interruptores ligados e desligados, que é o que fala assim, olha, essa célula é do fígado, essa célula é do coração, isso daqui vai ser um músculo, isso daqui vai ser um neurônio. Só que como é que você faz, então, para, vamos supor, uma doença muscular, você conseguir corrigir todas as células do músculo? Então, isso funciona com célula-tronco. Por exemplo, antes da gente ter a cirurgia genética, a gente já tinha o transplante de célula-tronco. Pegar um compatível, você fazer o transplante de célula-tronco, e a partir do transplante, você começa a produzir as células daquele indivíduo doador. Por exemplo, uma pessoa que tem anemia falciforme, ela tem um problema na formação da hemácia dela, por conta de um erro genético, fica deformada e deforma a hemácia. É tratável, é curável, né, com um transplante de medula. Muda até o tipo sanguíneo da pessoa, porque ela já não está mais sintetizando, ela já não está mais produzindo as hemácias dela. Hemácias com base na célula do doador. Então, como é que funcionaria a célula-tronco com as informações do meu interesse? Eu poderia hoje editar a própria célula-tronco da pessoa. Eu não vou entrar em detalhes aqui dos tipos de célula-tronco, mas é possível você isolar a célula-tronco até de um adulto. entendeu? Eu poderia, então, evitar essa célula-tronco do adulto, então eu mato o problema de rejeição, entendeu? E aí eu faria o transplante da célula dele para ele mesmo, só que agora ela está corrigida. A célula-tronco, ela vai espalhar essa correção para as outras células, entendeu? Ela vai produzir novas células corrigidas e elas vão substituindo as células velhas que não estavam corrigidas. Vamos dizer então, assim. Edição genética em pessoas vivas, assim, de cirurgias genéticas, é possível, assim? Tipo, nossa, que vontade de mudar meu tipo sanguíneo. Isso dá pra fazer? Não quer dizer que é saudável, vamos dizer assim, você fazer por livre e espontânea vontade. Tem um episódio interessante que ele tinha um caso grave de leucemia e ele fez um transplante de medula, ele mutação num gene que codificava com uma proteína de membrana, essa proteína que se ligava ao vírus do HIV e permitia a entrada do vírus. Então, quando ele fez esse transplante de medula, da leucemia e imune ao HIV. Aí, qual foi o objetivo dos pesquisadores a partir daí? Olha, vamos identificar ação para ver se a gente consegue, então, criar uma forma de colocar essa mutação em todo mundo e transformar todo mundo imune ao vírus HIV. Entendeu? Então, por meio do transplante de medula, o rapaz começou a produzir células que não tinham aquela fechadura que a chave do vírus precisava para colocar a chave, entendeu? Então foi meio que uma operação genética, assim, vai a termos leigos. Isso quer dizer que é possível ou não? É possível. Sim, é possível. Ah, isso aí. Eu acho que a gente poderia pular agora daquilo que já é possível para a questão do que poderá ser desenvolvido, o que provavelmente será desenvolvido nos próximos anos, né? Nas próximas décadas, nos próximos 50 anos. E eu me lembro de um episódio de Star Trek, acho que Voyager, né? Na qual, com base no código genético, eles faziam assim, uma simulação de como provavelmente seria o bebê, né? O quão longe nós estamos dessa situação, se é que um dia ela será possível. Desculpa, não entendi a pergunta. Pode repetir? É engenharia de bebês, assim. É codificar uma pessoa antes quando dela... Quando é que a gente vai... A gente consegue o DNA do zigoto lá, tá? Do embrião. É, e aí a gente coloca num programa de computador que tem, sei lá, ó, isso aqui vai dar tais e tais proteínas, a combinação disso vai dar nesse resultado. E aí dá até mais ou menos o formato da criança. Vai se desenvolver. Ah, eu acho que a gente não tá muito longe disso. É, eu vou falar a minha opinião a referente a um assunto paralelo, mas eu vou responder a sua pergunta. Por exemplo, clonagem. Hoje, em 2017, por cima, assim, com o que eu tenho experiência em biologia molecular, nessa área, eu não acho que a gente tem mais limitações técnicas para clonar um humano. Eu acho que as limitações são éticas, e eu acho que em 2017 não tenho por que clonar, então parou de falar sobre o assunto. É, quanto à engenharia de humanos, digamos assim, né, tem um filme muito bom chamado Gattaca, ele é de 97. Muito bom. Muito e é justamente bom. Sobre... Ele não é tanto sobre engenharia, né? Ele é mais sobre segregação. Sim, mas eu acho que acaba sendo um resultado acaba sendo um resultado natural de você fazer engenharia em bebês, por exemplo. Por que que acontece? Eu sou uma família que tem dinheiro. Então eu posso escolher os caracteres do meu filho. Vamos supor que a gente consiga achar o gene responsável pela inteligência. Não que tenha um, mas vamos supor hipoteticamente. Então eu quero que meu filho seja o mais inteligente, o mais atlético, o mais aquilo. Uma família que não tem tantos recursos fica incapacitada de dar esse tipo de recurso pro filho. Então, o que acontece? Você automaticamente acaba ganhando castas na sociedade. Pessoas geneticamente melhoradas e as pessoas sem modificações, entendeu? O Isaac Asimov, que a formação dele original era, se não me engano, em biologia, ele, uma das, química, das coisas, né, que ele coloca nos livros dele é química, ele coloca a questão de que no universo seria um lugar onde as coisas continuariam seguindo mais ou menos mística, né? Vamos nos reproduzir da maneira mais divertida possível, mas nos planetas das colônias, né, o pessoal faria uma forte seleção genética, e aí ele faz uma crítica à eugenia, né, na qual ele seria pouca diversidade, E aí teriam vários problemas decorrentes dos riscos de uma população muito geneticamente homogênea. Claro que esse é um erro crasso que não se cometeria hoje em dia. Certamente haveria todo um cuidado em relação à questão imunológica, por exemplo, se fazer diversas variedades, né, para poder não morrer todo mundo caso houvesse uma praga, entre aspas. Mas é uma questão interessante sobre como a engenharia genética pode ter impactos que, inclusive, até já se vai saber que os riscos existem, mas conforme a coisa tem que ser feita inicialmente meio que escondido, meio que ilegalmente, se tem esses cuidados, mais ou menos como na questão do tráfico de drogas, né? As drogas não têm um controle de qualidade muito bom, né? Embora nós vimos coisas com selo de qualidade federal, nem sempre também tem boa qualidade. Sim. É interessante porque faz começo do ano, se eu não me engano, final do ano passado, uma jornalista do UOL convidou minha orientadora para uma entrevista perguntando se seria possível uma nova espécie de humanos. Em termos leigos aqui, para falar sobre especificação, não, é muito improvável que a gente teria hoje na Terra uma nova espécie de humanos por conta do fluxo gênico. Teria que haver uma segregação. Ou seja, isolamento. Então, todo mundo aqui hoje se encontra com todo mundo. Você tem asiático namora brasileiro, que namora europeu. Então, você não tem isolamento dos povos. Mas seria possível, por exemplo, só a intervenção rápida, tipo, mesmo que eles não vão se reproduzir e gerar outras pessoas da prole parecidas, tem como tu modificar um ser humano, talvez ele seja uma raça diferente, mas com certeza ele não vai passar isso para outra geração, mas ele tá lá, ele existe. Isso seria possível? Híbridos? Um ser humano estéreo, eu acho que sim. É, estéreo. Aí ele não passa pra frente. Agora, a partir do momento que ele tem aquilo no DNA dele e ele é capaz de se reproduzir, realmente ele vai passar as características dele, porque depende do parceiro também. É metade dele e metade do parceiro. Aí você já tá inserindo aí na população, você já tá diluindo na população aquele gene modificado. No caso do CRISPR, se a gente tivesse interesse de diluir, de inserir uma sequência nova que desse resistência a alguma doença, para os humanos, talvez não fosse tão interessante a geração que eu mencionei. Então, talvez o CRISPR não fosse a técnica mais adequada para você espalhar, talvez, o gene que confere a resistência ao HIV. De geração, como a gente demora muito para se reproduzir, não dá tempo de para todo mundo esse gene. Nesse caso, Eduardo, acho que o melhor é inocular a pessoa com um vírus produzido geneticamente para modificar um trecho genético do nosso DNA, ou do DNA de uma determinada parte, sei lá, o trato digestivo, as vias aéreas, alguma coisa assim. Sim. Relevante. Hoje o que eu acho que a gente está caminhando para ser o mais promissor, que não precisa nem chegar a ponto do vírus, é o anticorpo. Também. A gente está chegando muito próximo da vacina. Porque o nosso sistema imunológico é tão inteligente que quando você dá a instrução para ele, que é a vacina, ele por só já começa, ele tem, né, as células de memória e ele vai produzir pois, quando ele tiver contato com aquele vírus. Entendeu? Então, ao meu ver, é a técnica mais segura e mais rápida que a gente tem hoje. Mas eu estava pensando num outro tipo de situação, Eduardo. Digamos que tem um gene que controla a produção de determinada proteína que realmente se verificou que é muito vantajosa para a questão, sei lá, do colesterol, da obesidade, alguma coisa, tá? Nesse caso, seria o raio da questão da cirurgia genética, né? Na qual eu inocularia a pessoa com um vírus ou com algo, sei lá o quê, né? E isso alteraria, não necessariamente todo o código genético de todas as células, mas as células na qual aquela composição gênica seja relevante. Assim, para uma pessoa, isso funciona. Você pode fazer, então, por exemplo, no caso que a gente fala do CRISPR, seria razoável você fazer isso para uma pessoa. Tem um paciente, ele tem essa doença, eu posso, então, modificar nele. Agora, o que acontece? A vantagem do CRISPR era eu poder fazer isso em poucos pacientes e esses pacientes espalharem o gene para outros. O problema é que, para humano, a gente tem o limitante do tempo de geração. A malária que deu exemplo, como o mosquito tem o tempo de geração curto, então ele rapidamente espalharia essa nova sequência. Mas eu estava pensando, numa outra situação, Eduardo. Nós usarmos o CRISPR para editar o genoma de um vírus para que ele faça no genoma humano a alteração que nós queremos. Então, aí a gente tem uma ambiguidade, porque as outras técnicas que a gente tem de edição, elas são baseadas na reprodução dos vírus. Uhum. A gente tem, por exemplo, uma técnica que eu acho que que é de RNA de intromissão, alguma coisa assim, agora eu não me recordo ao certo o nome. É basicamente a forma com que os vírus se reproduzem, carregando então uma sequência que a gente tem interesse. Essa técnica foi usada para tratamento de hemofilia, de câncer do colo do útero, entendeu? Que é exatamente isso que você falou. Então a gente tem um vírus, ele carrega uma sequência que eu tenho interesse, mas essa técnica ela tem limitante da precisão e da eficácia dela, que é o que o CRISP hoje tá vencendo as outras técnicas. Ele é mais preciso, uma questão metodológica dele, e ele é mais ágil, ele é mais rápido para dar resultado. De geração é de 20 anos, mais ou menos, né? Até a pessoa chegar na idade reprodutiva. A questão de nós mantermos uma diversidade genética e de tirarmos algumas coisas que são muito desvantajosas, etc, etc. Mas não tem a velocidade comercial, vamos dizer assim, né? Nós queremos ir na farmácia e tomar um medicamento que nos cure definitivamente de asma, ou de ressaca, ou de alguma coisa assim. E para isso, obviamente, não adianta. Ah, então os teus filhos... É a piada do Capitão Darwin, né? Que tem um meme de internet que é o seguinte: um cara caiu dentro de um poço de água porque ele acreditou que lá dentro tinha um pote de ouro, né? E aí chega o Capitão Darwin e diz: fique aí, não faça nada. Com a minha atividade, isso vai diminuir cada vez mais a ocorrência. Ou seja, pessoas estúpidas vão deixar de existir porque aquele cara não vai se reproduzir, né? Não serve. Nós queremos evitar que na semana que vem, ou no mês que vem, ou no ano que vem, não tenha mais aquele problema. Não tenha mais o risco de artrite, de um câncer específico, de verruga, sei lá. De calvície, né? Calvície é um problema terrível, né, para muitas pessoas. Nossa, então, a cirurgia genética, eu acho que ela tem muito mais a ver com essa utilização de ferramentas, as mais variadas. Eu acho que os vírus são uma que vão continuar sendo utilizados para alterar a população de um determinado tecido. Tecido, sei lá, da cabeça aqui, dos carecas, o trato que tem fibrose cística, que é uma doença gravíssima, e assim por diante, né? Bom, eu concordo com você. Mas a gente vai chegar, eu acho que, voltando para aquela sugestão sua sobre a projeção do futuro, a gente vai chegar num limiar que, se a gente curar todas as doenças, inevitavelmente a gente vai ter que escolher entre curar tudo e parar de se reproduzir. Um monte de gente saudável, não vai caber tudo isso de gente no planeta. Então você vai ter um aumento do controle de natalidade. Porque se a gente levar em consideração que a expectativa de vida já está aumentando, em comparação a anos atrás, a 50 anos atrás, a 100 anos atrás, a expectativa de vida mudou muito. Então, além da expectativa de vida, você tem agora uma sociedade que não morre, que não adoece. Chegou num nível que você... A taxa de natalidade também tem diminuído, né? Sim, é a nossa sorte, né? Diminuído. Só que o que acontece? A taxa de agora imagina uma taxa de natalidade louca numa sociedade onde as pessoas não morrem de doença. A gente vai ter que torcer para todo mundo morrer de velhice e de acidente. Aí é meio... Aquela questão a gente comentou no podcast passado, o Regis principalmente falou, de que a gente vai ter que começar a habitar mais a Terra. A gente vai ter que começar a populacionar mais as coisas, né? Porque senão é um problema. Eu acho que isso é um problema. O esgotamento de recurso natural, eu acho que é uma coisa muito complicada, né? Porque nós temos recursos limitados no planeta, né? Então, com uma população crescendo muito, fora de que problemas ambientais que nós podemos causar, né? Mais pessoas produzindo gases de estufa, mais pessoas poluindo. Mais pessoas com flatulência. Mas eu acho que isso é um problema falso, porque eu sempre brinco. Sempre que se tornar muito caro, a curva vai mudar a direção dela, né? Se começar a se tornar muito caro alimentar as pessoas, vai ser ou muito caro a agricultura, ou vai ter o risco de, às vezes, não dar certo e morrer mais um bilhão de pessoas de fome, né? Então, isso é um problema que se resolve automaticamente. E o nosso problema atual é até o oposto. Eu sempre comento o seguinte: nós temos um problema tão grave, mas tão grave com a divisão de tarefas na criação de crianças, que nas populações onde a classe média é predominante, basicamente em todas as sociedades, a taxa de natalidade é pelo menos 1 para 1 ou é menor, ou seja, cada casal tem menos de 2 filhos. Países como a Itália é 1,2, né? Então a população está encolhendo quase tipo a metade. Na próxima geração vamos ter a metade das pessoas nativas. Né? Encolhimento por geração, né? Isso demora um tempo para... Sim, mas isso tem um custo, e tem um custo gigante, porque se a população de um determinado momento, de pessoas trabalhando, é menor do que de pessoas idosas recebendo aposentadoria, isso dá um caos tão grande. Sim, isso é um problema demográfico. Inclusive, tem que alguns países que fazem propaganda em favor de imigração, em favor de mais filhos para poder suprir isso daí. Realmente, o ideal... Mas uma explosão demográfica descontrolada talvez também seja um problema bem complicado, né? O que eu estou tentando dizer é que nunca vai ser descontrolado. Porque se a gente não controlar... As limitações econômicas controlam. Ou o pessoal não tem dinheiro para pagar, ou elas começam a morrer, inclusive. Então, aqui o problema não é que vamos chegar ao caos, né? O problema aqui é que nós vamos chegar a um semi-caos, no qual o custo, seja humano, porque as pessoas vão estar morrendo de fome, ou seja, de dinheiro, que para conseguir ter um padrão de vida que as pessoas estejam dispostas a se reproduzir, vai ser muito alto. Mas esse semi-caos é necessariamente reversível? Não é necessariamente reversível. Na verdade, a gente nunca sabe se não vai surgir um novo Hitler, vamos dizer assim, e causar o caos, mesmo numa situação que pareça que está... agora engrenou a coisa, e aí a coisa explode. Então, o grau de incerteza é grande. Até a gente retorna à questão do podcast anterior, que é o que será com grandes ações tecnológicas. Mas... ressalvado isso, o problema da explosão populacional, eu acho que é um dos menores problemas, porque eu acho que não é uma progressão, a curva não vai se comportar sempre da mesma maneira. Conforme fique muito caro de ter filhos e aumentar a população, ela começa a estabilizar, e esse fenômeno já está acontecendo. Nós estamos aqui na tendência a curva ficar horizontal, né? Então, as projeções são de que daqui 100 ou 200 anos a população vai ser... diria, tanto tempo vai ser 50 milhões. E eu acho que até a Terra poderia fazer isso se a gente se dedicasse a produzir, sei lá, grandes tanques de levedura para alimentar todo mundo, se a gente diminuísse o tamanho das pessoas. Para fazer isso daí também, né? Mesmo assim, é possível. O que eu estou dizendo aqui é... possível? Eu não sei se... As coisas são caras, mas dá para fazer. Né? Tu, inclusive, não precisa utilizar o ambiente natural, não precisa usar a Terra... A agricultura, tu pode mandar fazer tudo floresta de novo, utilizar energia nuclear para produzir energia, para alimentar uma leveduras que vão então nos alimentar. Sei lá, se a gente quiser ter 50 milhões de pessoas, eu acho que tecnicamente é possível de colocar isso na Terra, ou até mais do que isso. A gente pode diminuir o tamanho das pessoas? A gente pode colocar as pessoas em ambiente virtual? Eu acho que esse não é o nosso problema. Mas voltando assim ao futuro mais imediato, no qual a projeção é de que a gente não vai passar dos 10 bilhões, me parece que a questão é mais grave isso que foi comentado de que, olha, classes que vão ter acesso a essas ferramentas primeiro vão ter enormes vantagens, né? Eu acho que esse é um problema mais grave. O filme Gattaca não é tanto sobre edição, é mais sobre uma espécie de segregação. Então, no filme Gattaca, o cara é um campeão de natação, né? Então ele tem um padrão genético muito bom, ele tem é como se ele fosse da nobreza, vamos dizer assim, né? O filme é meio ambíguo com relação a isso, mas naquele filme não aparece é mais uma questão de detecção, de tu faz um mapeamento genético e diz, esse cara vai ter um problema cardíaco e vai morrer provavelmente aos 40 anos. E aí ele faz toda uma burla lá, não sei se eu posso dar spoiler aqui, né, do campeão de natação. Não, eu falei, resumo da ópera, a gente vai ter que colonizar outros planetas, modificar a comida para aguentar o ambiente lá, sanar todas as doenças aqui na Terra. Que eu não sei, se sanar todas as doenças seria absoluto? Porque a tendência é surgir alguma praga que vai... Sempre foi assim, né? Naturalmente controlar, né, a população. Um dos motivos de eu acreditar, por exemplo, voltando para HIV, mais na opção do anticorpo do que com a opção da modificação genética, é que com a modificação genética você vai selecionar uma população modificada do vírus que seja, que não precise daquela fechadura específica que eu mencionei, e ela consiga entrar na célula sem essa fechadura. E aí ela vai se reproduzir, ela vai aumentar e ela vai se tornar a população predominante. Então, a cirurgia genética, como o Igor, o chat do YouTube, ela seria mais eficaz. Agora me lembrei que tem dois filmes que exploram essa questão da modificação genética através de um vírus, né? E que acaba tendo uma consequência inesperada. A nova versão do Planeta dos Macacos, né? Na qual o cara vai combater o Alzheimer que o pai dele tem e acaba criando uma praga, né? Que mata os humanos. E o outro filme é aquele Will Smith, que ele é um cara que está em Nova York e depois que ele até participou do projeto de fazer uma modificação, não me lembro qual era a doença que eles queriam tratar, dá errado e aí cria uma epidemia zumbi, né? Não sei se tu gostaria de falar sobre as impossibilidades, as improbabilidades envolvidas em ter um efeito tão específico e tão dramático e tão eficiente, né? Seja num, seja no outro caso. Ah, então, eu acho muito legal a parte da ficção. Eu não consigo ver hoje esse problema sendo o primeiro, sabe? Seja um apocalipse zumbi ou coisa e tal. É igual quando a gente discutiu no outro podcast a colonização de outros planetas, que eu falei que a gente se mataria antes. Então, eu acho que a gente não superou outros problemas a ponto de conseguir chegar em algum problema em escala global em detrimento à modificação genética. Então, é capaz da gente guerrear e se matar do modo tradicional antes da gente conseguir, da gente ter um problema a esse nível. Eu estou de acordo contigo, é aquela questão de que para exterminar a humanidade, acho que um dos bons caminhos é ficar barato, por exemplo, produzir vírus, né? Eu não preciso produzir uma praga que mata todo mundo, que é praticamente impossível, mas eu posso produzir um pool de pragas que mate, sei lá, a população, né? E que tenha, sei lá, um tempo de incubação longo, de tal maneira que todo mundo se infecte, e aí depois de 3 meses, as pessoas começam a adoecer e morrer, né? Isso você tem toda a razão. Uma das armas mais perigosas que tem é a arma biológica. Porque, assim, a bomba atômica não compensa usar ela, porque ela destrói onde passa e deixa o lugar inutilizável. E as armas biológicas, elas têm uma eficácia muito alta. O problema da arma biológica é a precisão. Eu não consigo jogar uma doença e falar assim, olha... Era com o CRISP, né? Olha, então, mas precisão de população. Olha, eu tenho esse vírus aqui, eu quero espalhar os brasileiros, entendeu? A não ser que seja tipo arquivo X e tenha uma super conspiração onde eu vacine toda a minha população antes para matar todas as outras populações que eu não tenho interesse. Por exemplo, todo mundo aqui tem a marquinha no braço direito ou esquerdo? Sim, acho que é esquerdo. Não, deixa eu ver. Isso. Primeira versão da vacina para pólio, para poliomielite. A gente toma essa vacina quando nasce e depois toma as gotinhas. Nos Estados Unidos... Oi? Essa daqui é de pólio. De pólio. Essa daqui é de pólio. Porque tem duas versões da vacina. Tem uma que é uma raspagem que faz debaixo do braço, que não é uma agulha, por isso que fica cicatriz. E depois você tem uma gotinha, que é a outra versão da vacina. O que que acontece? Eu tive um episódio interessante. Eu estava cursando a disciplina de imunologia nos Estados Unidos e só eu e a professora tinha essa marca no braço. Professora da geração que ainda se tomava vacina lá nos Estados Unidos. Depois de erradicada a doença, os Estados Unidos tirou da agenda deles a vacina para pólio. Então, o que acontece? Se você quiser causar um pandemônio nos Estados Unidos, é só jogar o vírus do pólio lá. Uhum. Os jovens da minha idade e os mais novos, todos vão ser afetados pela doença. Por mais que eu tenha vacina para poder vacinar esse pessoal, até eu começar a produção leva um tempo, eu já infectei bastante gente, entendeu? Então tem todos esses pesares quando a gente brinca com a biologia, seja genética, seja não genética, tem todos esses prós e contras, né? E ela é muito mais barata do que a nuclear, né? No podcast eu comentei, olha, destruição nuclear, ela ficou limitada à decisão política de Estados-nação, né? Porque para refinar o material físico ou para refinar o material fundível, né? Tu precisa de tempo, grande quantidade de equipamento e até a facilidade de monitorar isso é justamente a lentidão do processo. Precisa ter uma massa crítica para conseguir produzir as reações de ação elas são usadas como espoletas, as reações de fusão, que também dependem de conseguir concentrar isótopos, blá, blá, blá. No caso da engenharia genética, ainda que possa ser caro os equipamentos, o custo é muito menor do que o custo necessário para juntar o material necessário para fazer uma arma nuclear, né? Então, muito barato, com um certo limite, qualquer meia dúzia de maluco poderiam produzir armas com enorme potencial de destruição. Não estou dizendo que vai destruir toda a população, mas se conseguir matar 2 milhões de pessoas numa população de 100 milhões de pessoas, é muita coisa. É um horror gigantesco, né? O Igor falou aqui no YouTube... tem um episódio de Fringe em que um cientista nazi usa uma bomba química que ataca judeus ou latinos, ou mesmo uma família específica usando sequenciamento genético. Usando essa ideia, dá pra criar uma arma química que dê um target num trecho específico do DNA, limitando o território. Isso é possível de alguma forma? Porque a gente tem DNAs muito... Populações homogêneas, sim. Então, o problema é que a gente não tem populações tão homogêneas a esse ponto. Vou dar um exemplo. O FBI usa... para identificar os suspeitos, 13 pontos do DNA. A gente chama de polimorfismos. Polimorfismos são mutações que mais de 1% da população compartilha. Então não é só eu e 1% tem essa forma diferente, tá? Não necessariamente o polimorfismo pode ser não necessariamente uma doença. É uma variação, da mesma forma que a gente tem raça de cachorro, tipo de cabelo. A variação pode ser doença ou não, mas de maneira geral. Então, o FBI, ele pega esses 13 pontos do DNA e, com base nesses polimorfismos, ele consegue traçar, por exemplo, essa pessoa aqui provavelmente é irlandesa ou é russo. E eu tive a oportunidade de experimento no laboratório com mais alguns amigos com 5 pontos desses 13. Os meus amigos, nos Estados Unidos, apesar de você ter muitas culturas, eles não são miscigenados. Então, os russos andam com russos e provavelmente vão casar com russos e assim por diante. Acontece ter um certinho com os meus amigos. Então, eu tinha um amigo que ele era de família irlandesa, bateu com a etnia irlandesa. O meu e da minha colega brasileira, o meu, que sou de São Paulo, não bateu com nada. Eu sou de família judia. De longe, eu consegui ali falar assim, um artigo que falava que os pontos da forma que o meu estava identificado era de famílias judias que fugiram para o Brasil. Caraca. Parte da minha família de mãe. A minha amiga, que é do Sul, ela é de uma o Sul costuma ser mais homogêneo do que outras regiões do Brasil. Encontrou traços europeus nesses pontos. Então, qual que é a moral da história? A moral da história é que, por exemplo, genética de populações, o Brasil é muito miscigenado. Então, exemplo de uma população que seria encontrar alguma coisa... Fala assim, não, vou fazer uma arma aqui que mate só o brasileiro, porque o brasileiro tem esse pedaço do genoma que identifica ele como brasileiro, entendeu? Ou seja, numa possível guerra biológica, o Brasil, o Paraguai, sei lá o que mais, vão ser as superpotências sobreviventes. Resumindo, é mais fácil matar russos do que brasileiros. Isso. Comentário. Uma ótima conclusão. Continua fazer um comentário. Fazer um comentário sobre a questão dos marcadores, né? Porque eles não expressam propriamente... Ah, esse aqui é o gene do ser preto, esse aqui é o gene do cara ser narigudo, esse aqui é o gene não sei o quê. Esses são os genes que marcam, isso aqui é comum na população de africanos do sul da África com tal com tais características, né? Isso aqui é comum no sudeste da Ásia, isso aqui é comum na Europa mediterrânea. Aí, quando tu vai fazer esses testes, a origem genética da pessoa, através desses marcadores, pode não ter nenhuma relação com o fenótipo do cara. O cara pode ser um negrão retinto, um preto retinto, e dizer que ele é típico da Suécia, né? Eu acho que até aconteceu uma coisa parecida com o neguinho da Beija-Flor, que tinha 90, 80% de marcadores europeus, e não sei quem que era branco. Aquela ginasta, o nome dela, a Daniela Hipólito, eu acho, não lembro. A Daiane dos Santos. Isso, ela também, fizeram o teste nela, ela tem majoritariamente marcadores europeus. Caralho. E o pessoal vive... isso é interessante para você quebrar o racismo, por exemplo. Então, aquela história de eugenia, no sentido genético da coisa, é totalmente falha. Ela é tipicamente brasileira... Ela é uma moça negra, então você falaria assim, nossa, ela vai ter mais parentesco, mais marcadores com populações africanas. Ela tinha muito mais marcadores de populações europeias. E uma pessoa branca, eu lembro da reportagem, que eles pegaram uma outra pessoa, que era uma pessoa branca, e essa pessoa tinha marcadores mais próximos com populações asiáticas e da África. Tem, isso que o Regis falou, realmente é verdade. Isso se dá também muito por conta do fluxo gênico, da história das populações, né, como que as populações se formaram e coisa e tal. Mas também a grande ilusão, eu acho, é a de que os marcadores genéticos que são utilizados para identificar a origem tenham relação com o fenótipo. Talvez o fenótipo seja, sei lá, 1% ou menos de 1% do material genético da pessoa que a gente associa com essa ou com aquela raça, né? Pele mais ou menos. Pode falar. Um exemplo bem evidente disso são duas doenças, a talassemia e a leucemia. Então, a talassemia é uma doença que acontece tipicamente em populações do Mediterrâneo. O Brasil teve muita migração dessas populações, tá? Itália principalmente. Então, a gente tem uma população aqui no Brasil que sofre dessa doença. Da mesma forma, a gente tem a anemia falciforme, que ela é predominante na África, até por um outro aspecto que tem a ver com a malária. Malária, sim. Seria uma adaptação à malária, né? Isso, a anemia falciforme, ela confere, então, uma vantagem adaptativa à malária. E a gente também tem uma alta frequência de anemia falciforme no Brasil. Anemia falciforme. E a anemia falciforme, por muito tempo, foi negligenciada, porque ela é considerada doença de negro pobre, porque a doença veio da África. Só que então, estereotiparam a pessoa por conta da condição dela, da doença dela. E a talassemia, por muito tempo, não foi tão negligenciada igual a anemia falciforme, porque ela é doença do Mediterrâneo, italiana e chique, entendeu? Só que não tem uma coisa a ver com a outra. Você tem uma população muito grande de pessoas negras com talassemia e pessoas brancas com anemia falciforme. É justamente a questão do fluxo gênico. Aqui a gente é muito miscigenado. Então, É também uma questão burra, no caso, de quem é que vai pagar mais, né? Ah, essa doença é associada com a população branca é associada com uma condição econômica melhor, então, para laboratórios privados, é mais vantajoso investir nesse tipo de doença. Pode até ser mais raro, né? Mas que pode ter maior rendimento. Não sei, há várias discussões, né, de que por que a malária ainda é uma doença que mata tanto? Porque é uma doença de pobre. E aí não há tanto interesse em desenvolver medicações ou outros procedimentos, como a questão da manipulação dos mosquitos, por parte de empresas privadas. É um grande assunto. Eu só queria agora já ir mais encaminhar para o encerramento. A gente fez um podcast muito longo, mas foi um bom tema. Eu achei que a gente ia se atrapalhar bem mais do que eu achei, mas acho que ficou bem, bem bom. Então, minha conclusão aqui é: engenharia genética com certeza vai ser um dos fatores que mais vai crescer. E eu preciso falar isso. Todo mundo, agora que esteja ouvindo isso, pega o Google e escreve Glowfish. Sério, é um peixe. Essa coisa é um peixe que brilha no escuro e tá à venda por $9. Glowfish. Sério. E aí tu entra aqui no site da coisa, cara, e eles vendem como se fosse, sei lá, sabe, uma bolinha de gude, sabe? Tem vários tipos de... E tu não comprou ações da companhia? Não, cara. E aí tem várias cores e vários tipos de barbatanas. Olha só que incrível. Quem sabe no futuro eles podem nos patrocinar e a gente anuncia eles aqui no podcast. Quem sabe? Já fizemos propaganda já. Verdade, vamos cobrar só os caras, pô. É. Enfim, isso é um adendo de que, tipo, animais transgênicos são possíveis, já existem vários. Você pode comprar um por $9 e assim por diante. Como também existem aquelas vacas super musculosas e aqueles frangos resistentes e tudo mais. Os chineses até fizeram uns cachorros super musculosos, assim, que é bizarro só de olhar. Mas, enfim, com certeza a gente vai chegar num nível bem, bem interessante. Eu espero que na área médica isso seja uma grande, assim, vantagem. Eu acho que as barreiras sociais vão ser bem grandes, principalmente para design de pessoas ou etc. Mas isso complementa também o nosso podcast sobre colonização de outros planetas. Eu creio que só assim, com aliado a um transhumanismo, seja possível colonizar outros planetas. Enfim, esses são os meus fechamentos. Eu vou então fazer os meus, né? Eu penso que a questão da edição genética, ela é importante, será importante nos próximos 10, 15 anos, a hibridização com sistemas não orgânicos. Então, eu acredito que, por exemplo, muito mais prático do que alterar o código genético, ainda que limitadamente, sei lá, do trato digestivo, das vias aéreas, vai ser introduzir no meu sistema as proteínas que o meu código genético não produz e que não me protegem contra tal e tal problema. Sei lá, fazer vários órgãos artificiais, que pode até ser objeto de engenharia genética, que vão me suprir proteínas com as substâncias que o meu genoma não produz. Pode, inclusive, alterar, sei lá, a expressão gênica, pode ligar e desligar uma série de recursos, e, enfim. O meu código genético pode ser aquele todo torto, mas a gente pode dar um jeitinho indireto. Eu acho que essa tecnologia, como ela atua muito mais rápido, ela vai ter muito maior apelo econômico. E a questão de se editar a próxima geração, ela me parece que ela é problemática, até porque há o risco da homogeneidade. Então, talvez até seja, num primeiro momento, mais seguro manter as pessoas com a diversidade genética que elas têm, então, transem aí à vontade uns com os outros, se misturem, né? Que são relativamente poucos, a gente vai tratando dessa maneira que eu comentei. E, para tornar os nossos filhos mais inteligentes, alguma coisa assim, é muito mais seguro, inclusive, colocar, sei lá, uma prótese, né? Então, eu vou colocar uma prótese de córtex não sei o quê, que vai dar para o meu filho uma capacidade matemática melhor. Botar uma prótese que vai dar para ele uma noção de planejamento da sua vida maior. Vai dar uma prótese que vai dar para ele uma capacidade de suportar adversidades e tudo mais, e ainda assim se dedicar a um objetivo, blá, blá, blá, blá. Tudo isso, acho que é muito mais fácil de produzir proteticamente do que através da alteração genética, ainda que seja a alteração genética localizada. Como disse o Eduardo, o nosso tempo de gestação, de chegar até a puberdade, de chegar até a vida adulta, é muito longo. Mesmo que a gente possa planejar hoje qual vai ser a consequência disso daqui a 20, 30 anos, daqui 15 anos, se a gente tem a tecnologia para fazer todas as alterações, muitas outras coisas podem ter surgido, né? Então, acho que o investimento na questão genética fica limitado pela sua lente salvada, a questão da cirurgia tentada pelo Igor, né? Que seria alterar na pessoa já viva o código genético, se não total, de uma estrutura, de um tecido, de um epitélio que tenha um fator crítico. Bom, eu acredito que esse tema foi legal, a gente abordou ele de uma forma bastante interessante, tanto de um aspecto técnico quanto de um aspecto mais especulativo e considerações éticas e tudo mais. Eu acredito que existem alguns riscos na manutenção dessa prática, no desenvolvimento dessa prática em médio prazo, mas eu acho que isso pode nos ajudar em questão de saúde, a prevenir doenças, a tratar melhor das doenças, considerações éticas são importantes. O que nós vamos fazer é criar nós vamos poder criar pessoas mais inteligentes, pessoas com melhor aptidão para determinados esportes, talvez, eu não sei se isso é evitável ou não, são coisas que precisam ser sempre levantadas e colocadas em perspectiva, né? A questão dos alimentos pode nos ajudar a ter talvez uma produção de alimentos melhor, mais otimizada e que possa suprir as nossas necessidades com menos dispêndio de recursos. Por fim, é uma matéria que merece uma atenção especial, merece ser estudada, merece ser discutida. E eu gostei do debate de todos, agradeço o convite e estaremos na próxima. Bom, eu acho que dessa vez eu falei bastante nesse podcast, né? Era esperado. E acho que o que permeia muito esse assunto é o desconhecimento a respeito da biologia de maneira geral. Então, para a gente falar de engenharia genética, a gente tem que ter um entendimento de biologia celular, de botânica, de ecologia, a gente tem que ter conhecimento de computação, até para entender como que funcionam as atuais ferramentas, que envolvem muita computação, A gente tem que entender muito de evolução. Então, é muito interessante, porque o que acontece? É uma área, a biologia, eu sou apaixonado pela biologia, sou biólogo, né? É uma disciplina extremamente interdisciplinar com todas as áreas. É, né, seja das exatas, das humanas, então a gente discute aqui bioética, que é extremamente filosófico. E a respeito ao tema de hoje, muito do que eu vejo as pessoas criticando, seja nos alimentos, seja manipulação, é por falta do conhecimento, de como funciona, de quais são os riscos. Até para você falar quais são os verdadeiros riscos e lidar com esses riscos com honestidade, a gente precisa ter conhecimento dos fatores que levam a isso. Então, os transgênicos, que eu disse que existe ainda, vamos dizer assim, procedimentos de segurança até para manter a técnica segura e manter o ecossistema seguro. Mas muitas dessas pessoas desconhecem disso. Provavelmente só quem trabalha na área vai ter conhecimento sobre isso. Mas na hora de opinar, todo mundo gosta de opinar com a mesma força. E então eu acho que vai muito da questão do conhecimento. É uma área difícil, tem muitos aspectos técnicos, mas é uma área que principalmente, porque vou puxar a sardinha do meu lado, que é a evolução. A teoria como achismo consensual, então a gente acha que teoria, se todo mundo acha igual, então isso passa a ser uma teoria. Quando a gente desvalida o método, o protocolo para chegar no resultado, a nossa crítica é infundada. E dentro de toda a proposta da genética, da biologia molecular, muito se critica com a ausência do fundamento. Então, acho que o projeto aqui do grupo é justamente trazer um pouco de esclarecimento para as pessoas, para que daqui em diante elas pelo menos se interessem. Aqui a gente não veio dar aula de nada, mas trazer uma perspectiva nova para que as pessoas peguem gosto, comprem o Glowfish e se interessem melhor, se interessem mais pelo assunto, até a título de política, né, de política pública. Então, a gente só teremos sanções daqui uns anos, daqui uns 20, 30 anos, a bebês modificados ou comida extremamente modificada, se a população estiver amparada intelectualmente para poder discutir o assunto. E essas são as minhas considerações de hoje. É isso aí, galera. Então, comprem o seu Glowfish. Se alguém conseguir descobrir a utilidade desse peixe, além de brilhar, eu ia falar que eu ia doar R$100, mas eu só vou dar um grande abraço em vocês, porque tá difícil. Mas sinceramente, eu não entendi a moral desse peixe. Mas, enfim. O Eduardo conseguiu dizer bastante o que a gente queria expressar, e é bastante isso. Lembrem de ficar ligados na nossa página no Facebook, e fiquem atentos também ao nosso Twitter. Ele está divulgado no link do vídeo. E é isso, obrigado pela participação de todos. Aqui ninguém disse que... ninguém quis mesmo dar aula de vamos usar agrotóxicos, vamos usar transgênicos, etc. Tem muitas empresas más, tem muitas empresas descuidadas, são coisas diferentes, e é bom colocar os pingos nos is, porque isso é uma área muito diferente. Ninguém quer exterminar toda a população humana, porque não tem nem como lucrar fazendo isso. Enfim, obrigado a todos e até o próximo podcast, seja o que for. Valeu! Boa noite, até mais! Boa noite! Boa noite!